nesta vida. Porque minha riqueza é Jesus. Ele é o meu amigo, ele é o meu abrigo, e ele também é a minha luz. Sião, pátria querida, eu quero em ti morar. Por toda minha vida estarei sempre a cantar. Em tuas lindas ruas, nas praças de tudo mais, porque Jesus já deu-me sua paz. Eu nunca esperava ser feliz assim, do jeito que Jesus me concedeu. É o meu melhor amigo, é o meu melhor abrigo, e até pra me salvar ele morreu. Sião, pátria querida, eu quero em ti morar. Por toda minha vida estarei sempre a cantar. Em tuas lindas ruas, nas praças e tudo mais, porque Jesus já deu-me sua paz.